Polícia! Entrevistando alguns moradores e a grande causa das extorsões, assassinatos e tortura é a polícia. E pra narrar essa história, a partir de agora contamos com o depoimento do Grupo Conexão. Tem rato na área, mano, corra. Perdão é coisa rara. Mesmo estando no sul, não querem saber, então saia. De uniforme cinza, assassinos são os homens. Pilantras como eles, por aqui existe um monte. Pedreiro nas bocadas, você sabe fazer. Perderam o respeito, não tem mais amor à vida. Crianças inocentes, aviãozinho de várias bocas, ganhando um salário por semana. Nem se conta, cagueta lá na área, eu te garanto, vai cair. Só corre, não tem chance, não pode mais sorrir. Não vou morrer, não devo nada pra ninguém. Mas de vez em quando eu vejo eles matando alguém. Eles me perguntam se eu vi, mas eu não falo. Estava no barraco, com manos me ajudando. É assim que eu escapo. Muito bem, saiam da mira dos tiras. São eles é que gostam, são eles que atiram. Reze pra sobreviver. Saiam da mira dos tiras. São eles é que passam, são eles que atiram. Reze pra sobreviver. Ratos e mais ratos circulando as favelas. Muito bem, saiam da mira dos tiras. São eles é quem forçam, são eles quem atiram. Reze pra sobreviver. Os ratos sim, sem dúvidas vão sorrir. Porque a vida nas favelas é assim. Mirou, atirou, com certeza vai cair. O tiro inicial é fatal. E aí, cachorrão? Mano, cobre, eu tô legal. Chegou a hora, mas um corpo já caiu. A alma subiu para o céu. Quem matou fulano no Natal? Não foi Papai Noel. Ideia vai, ideia vem. No domingo morre alguém. Quem matou morreu também. Mais que todos, moleque perigoso. Com a mente feita, era corajoso. Guri, seu sono é eterno. Sua carta eu já escrevi. Está chegando aí. Seu corpo está em paz, isso é tudo que eu quero. Sua alma é incapaz, esteja bem no inferno. Posso lhe dizer que vários estão indo. Também posso lhe dizer que é por causa do cachimbo. Ou confusão, saia da função, antigamente era bom. Se toque, se liga então, ouça o nosso som. Dá o pó, só o osso com a corda no pescoço. O esqueleto está andando por aqui. Perigo, janelas fechadas, neblina total, roubo de varal. Se quer encontrar os seus bagulhos, então corra, na bocada é fatal. Mas cuidado com a isca, cuidado não arrisca. Se eles te trombar, eles te tombam. Se vacilar, eles atiram. Muito bem, saiam da mira dos tiras. São eles é quem forçam, são eles quem atiram. Muito bem, saiam da mira dos tiras. Saiam da mira dos tiras. São eles é que passam, são eles que atiram. Reze pra sobreviver. Muito bem, saiam da mira dos tiras. Saiam da mira dos tiras. São eles é que passam. Reze pra sobreviver. A covardia toma conta do lugar. Dando mancada, roubando os caras. Só pensa em se drogar. Só ideia de animal. Desses games tô legal. Por quê? Queira viver você também. Não dê mancada com ninguém. Você merece uma explicação. Se der mancada sem perdão, pá pá pá, pum pá, caixão. Você está conhecendo a quebrada por dentro. Não se assuste com a gente, a atitude é 100%. Estamos de volta detonando tudo, espalhando nossa mensagem para o mundo. Haha, ratos e mais ratos me parando, querendo saber quem eu sou. Quem é você? Eu sou o Cobra. Conto com o apoio do meu mano DOG, DJ lá. Pode crer, pá pá pá, pum pá. Pode vir que eu quero ver, pode vir. Vem, clique, clack, bem. Mano, cobra nas paradas. Uma serpente, cobra criada, vacilou. Pode acreditar que é a lei da favela. Pode se preparar dando uma mancada na quebrada. Por causa de um tênis, de um relógio velho. Cavando a casa, um cemitério. Pilantras como você com certeza vai cair. E pode ter certeza que não. Vai subir, vai descer, pra queimar no inferno. Já preparar as madeiras pro seu terno. Não teve humildade, sem chance. Aqui é o CDM, muito mais pesados do que antes. Reze pra sobreviver. Muito bem, saiam da mira dos tiras. Saiam da mira dos tiras. São eles é que passam, são eles que atiram. Reze pra sobreviver. Muito bem, saiam da mira dos tiras. Saiam da mira dos tiras. São eles é que passam, são eles que atiram. se pra sobreviver.